Tio Bola. Estão chegando, dá licença aqui. Tio Bola, pode crer. Vai! É desse jeito. Vem conversa fiada, é assim que você fala. Inspiração no coração. Inteligência temos que usar. Pode acreditar. Sei meu valor, quem quiser vai aprender. Não me compara aqui, não dou a cara pra bater. Mais e nem menos que ninguém. Vai, Chavão. Vai. Nunca pensei, mesmo assim firmei. Se o irmão me convidou, estou aqui, cheguei. Escute bem, desse jeito negro, com esse segredo. Precisei de tempo pra ficar por dentro. Pois não basta ser black ou dizer que faz rap. Envolver-se no movimento não é coisa de moleque. Veja você, parece que foi ontem. Recordo bem de tudo num instante. Mano, Bola chegou e deu um toque. Tem um rolê, talvez você goste. Desde então não parou. Aprender de show em show. Respeitar a diferença, acreditar no quem sou. Desenvolver a consciência que é necessário a mudança do pensamento dos governantes pro futuro das crianças. Reivindicar a melhoria para o lado periférico. Sobreviver ao dia a dia. Por aqui não há mistério. Não queremos conviver com desemprego e violência. E o alto consumo de drogas que assola a adolescência. O mundo é nosso, irmão. Vá e mostre seu estilo. Não se contente com migalhas. Queira somente os quilos. É povinho, ganso, bico, pescoço ou dedo duro. Sempre vê de qualquer jeito, esteja claro ou escuro. Bem melhor do que macaco que senta em cima do rabo. Os irmãos entram em cena demonstrando seu trabalho. Se for pra chegar, só chegar demorou. Ha, ha, ha. A vida é uma história. Tio Bola. É nóis. Se for pra chegar, só chegar demorou. Ha, ha, ha. A vida é uma história. Tio Bola. Pode crer. Here in my villa, riches getting rich, poor is getting poor. Kids got their weapons, stolen got their food, stealing from the needy, addiction from the greedy. People talk shit, I don't know what you say. Money is a drug, I lay it up there. Hungry and abandoned, confused along the way. Which way to choose, got nothing to lose, two cakes on the tray. Peace is the choice, music is the voice. One shark goes to the ground, give me the gun, become a clown, not a king. Party to the zoo like a pound, fuck you like a bitch. End up in a ditch, or addicted to the bridge. Entre o bem e o mal. Smoking up your dreams through a pipe. Fading out your face, fading out your life. No control. No more time. Real power is your struggle. Is your struggle. Real power is your power. Is your spirit. $1 million rhythm and no penny and no dime. Scratching on and on, hit the bass drum with a rhyme. For a DJ Bola is my man on the scene. Got no dough, just a big up and a smile. Got the style, got the ginga. Lonely man, a quem assina. Se for pra chegar, só chegar demorou. Ha, ha, ha. A vida é uma história. Tio Bola. É nóis. Se for pra chegar, só chegar demorou. Ha, ha.